Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. São os primeiros sons da Floresta Encantada, programa dedicado a sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock e muito mais. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começamos a Floresta desta semana precisamente com uma escolha tua. Abrimos com o quê, Ana? Abrimos com uma banda de Chicago, os Nickelback, com o tema The Woods, que é o lado A de um single de 1966, aqui uma banda garage de teenagers que ainda andavam no liceu, a gravar para uma editora que aqui foi compilada nesta coletânea de 2015. Uhum. Estou a falar da editora Remembrance Records, e aqui explora-se a história precisamente desta editora que nos anos 60 lançou uma série de bandas teenagers ligadas ao garage e ao psych. Muito bem, e ainda bem que a banda se chama Nickelback e não Nickelback. Ainda bem. O programa acabava neste momento. Vamos seguir agora para o Reino Unido com uma das mais celebradas bandas de rock progressivo, os Gentle Giant. É em 1972 que eles editaram o terceiro álbum, Three Friends. É o primeiro disco sem a produção de Tony Visconti. Este registro tem produção dos próprios Gentle Giant, e sem a participação de Tony Visconti, o grupo explora mais, um som muito mais hard, um rock um bocadinho mais pesado, com as guitarras mais altas, mas ao mesmo tempo que as mistura com melodias medievais. É um álbum conceptual, e vamos ouvir uma das faixas então de Three Friends dos Gentle Giant, a faixa Peel the Paint. Free from the start, left to depart, finding the pleasure and the pain in his art, lost in the hush, no need to high in the air. His dreams are there, searching for answers. He will look everywhere, thinks he has won a place in the sun, free from the worries and the ways of everyone. Color the brush. We'll be right back. I've burned my fingers on the sun. I've been imprisoned in the moon. I've been imprisoned in the moon. I have known love, and love is one. And I have learned what truth denies. I drank the teardrops from her eyes. I have learned what truth denies. I drank the teardrops from her eyes. And I surrendered much too soon. I surrendered much too soon. I have learned what truth denies. I never heard the warning voice. I never knew I had a choice. I never heard the warning voice. I never knew I had a choice. So I never wanted to return. I never wanted to return. I never heard the warning voice. But I have sailed upon the boat that flew when there was room to float. But I have sailed upon the boat that flew when there was room to float. And I drank out of the magic air. I drank out of the magic air. As I sailed upon the boat. And I have slept inside the shade, encircled by the lovely bay. And I have slept inside the shade, circled by the lovely bay. And I've kissed the face of dreams. Yes, I've kissed the face of dreams. I've slept inside the shade. And I have ridden on the glow that warms the sky with a rainbow. I have ridden on the glow that warms the sky with a rainbow. I've waited in its golden streams. I've waited in its golden streams. I have ridden on the glow. And I have danced between the stars to music sung by sweet guitars. And I have danced between the stars to music sung by sweet guitars. I've done some things that can't be done. I've done some things that can't be done. I've danced between the stars. And I have smiled inside the storm, reaching higher to keep warm. And I have smiled inside the storm, reaching higher to keep warm. I've known love and love is one. I've known love and love is one. I have smiled inside the storm. I've burned my fingers upon the sun. A Floresta Encantada, primeiro com o rock progressivo dos Gentle Giant em 1972, o tema Peel the Paint para o disco conceptual Three Friends, com a produção dos próprios Gentle Giant, foi na época o terceiro disco desta banda britânica. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que acabou de passar? Ouvimos os norte-americanos de Nova York, Silver Apples, com o tema I Have Known Love, do álbum Contact de 1969, a banda que experimentou ali muito com os sintetizadores, até com banjos versus sintetizadores, incrível. E também a psicadelia da altura, claro, com muita eletrónica. Silver Apples, I Have Known Love. Referiu que Silver Apples, neste caso um dos Silver Apples, Simeon Cox, vai estar ao vivo em maio em Portugal no Generation, e também em Generation em Braga, e depois também no Music Box em Lisboa. O Simeon Cox continua a apresentar ao vivo o álbum Clinking to a Dream, que saiu no outono. Vamos seguir na Floresta Encantada e vamos continuar com os sintetizadores, neste caso a cargo de Alan Parsons Project, o projeto de rock progressivo de Alan Parsons, o nome que devem conhecer da produção de Dark Side of the Moon dos Pink Floyd. Em 1977 ele editou o disco I, Robot, um álbum conceptual sobre a inteligência artificial, e vamos ouvir a faixa título I, Robot, Alan Parsons Project, em 1977. We'll be right back. Her skin was the color of the mountain's first winter snow, and his skin was the color of the hot sun's summer glow. And they met by a river called Okima in an August of another time, and she fell in love with this red man and left her people behind. And she learned these things. The ways of a red man are lonely, and his woman can expect little more than a day filled with hard work and sorrow. And so she learns to live for the nights. The nights. And they followed his tribe on a hard trail to the Dakotas far away. And they hunted the big buffalo, and they heard the old chief say, "The white man has walked here before us and killed buffaloes for their hides. And so this winter our women and children will feel much hunger inside." And she learned these things. The ways of a red man are lonely, and his woman can expect little more than a day filled with hard work and sorrow. And so she learns to live for the nights. And that winter they died by the hundreds, the people of this red man's tribe. And she walked the cold ground and cursed the white man who killed buffalo for their hides. And they buried their mothers and fathers and the children they loved so. And they prayed the sun god would come soon and melt the Dakota snow. And she learned these things. The ways of a red man are lonely, and his woman can expect little more than a day filled with hard work and sorrow. And so she learns to live for the nights. The nights. And the spring came early to the Dakotas that year, and the buffalo numbered 10 times 10, and they filled their stomachs and made their clothes and started their lives again. And she bore her love a boy child and fulfilled the promise of spring. From old comes new, and new is life, and life is an eternal thing. And she learned these things. The ways of a red man are lonely, and his woman can expect little more than a day filled with hard work and sorrow. And so she learns to live for the nights. The nights. The nights. The nights. The nights. The nights. The nights. A Floresta Encantada, primeiro com Alan Parsons em 1977, com o tema I, Robot, para o disco com o mesmo título, um disco conceptual sobre a inteligência artificial para Alan Parsons Project. Alan Parsons, o nome que ficou muito conhecido depois de produzir o registro Dark Side of the Moon dos Pink Floyd. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. E Ana, o que é que passou depois de Alan Parsons? Lee Hazlewood. Foi super improvável. A mistura perfeita. Perfeita. Lee Hazlewood em 1967, no álbum Lee Hazlewoodism, It's Cause and Cure, e o tema que ouvimos foi o The Nights. Agora, a próxima música, esta também que traz à floresta, o que é que segue agora? Vou continuar na Califórnia com os The Chocolate Watch Band, aqui a fazerem uma versão de uma música original do Bob Dylan, de 1965, Baby Blue, mas aqui os Chocolate Watch Band em 1968, no álbum The Inner Mystic. Take what you have gathered for incentive. George Harrison em concerto nestes últimos minutos na Floresta Encantada. O tema Wah-Wah, que surge no primeiro álbum a solo de George Harrison após o final dos Beatles, em 1970, o registro All Things Must Pass. Esta música aparece no concerto de 1971, concerto de beneficência para Bangladesh, que já saiu tanto em DVD como em registro áudio. George Harrison and Friends, da Concert for Bangladesh, em 1971. Antes de George Harrison ao vivo, Ana, estivemos com o quê? Com os Chocolate Watch Band, banda californiana de garage, e também numa determinada altura o pezinho no psicadelismo. Uhum. O tema que ouvimos foi o It's All Over Now, Baby Blue, original de Bob Dylan. Agora, a próxima música, isto também que trazes à floresta, vamos seguir para onde agora? Vamos continuar na Califórnia com os Creedence Clearwater Revival, um nome super catchy. Em 1968, o primeiro álbum da banda, que começa logo com Why Put a Spell on You, original de Screaming Jay Hawkins, o precursor do shock rock, que na altura fazia umas aparições super macabras, e o Why Put a Spell on You era realmente um hit de Screaming Jay Hawkins, que os Creedence pegaram, como disse, em 1968, e a afastarem-se um bocadinho do Southern Rock pelo qual são conhecidos. Stop!

did you have a rag doll? The only doll you've ever owned. Now I love you just the way you love that rag doll. Only now my love has grown. Thank you. A Floresta Encantada, nestes últimos minutos, viagem psicadélica com os Deep Purple, no segundo disco da banda britânica, em 1968, escutámos a faixa River Deep Mountain High, um original de Ike e Tina Turner, e os Deep Purple aqui ainda com o seu primeiro vocalista, Rod Evans, no segundo álbum da carreira, The Book of Taliesin. Antes, na Floresta Encantada e antes dos Deep Purple, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. Ana, foram os Creedence Clearwater Revival. Sim, com o tema por a Spell on You, como disse há pouco, o original de Screaming Jay Hawkins. Foram duas versões, na verdade, nestes últimos minutos na Floresta Encantada. Entretanto, estamos quase a chegar ao final do programa de hoje, e para o final fica uma escolha da Ana Farinha. Ana, vamos fechar com o quê? Com os Love, em 1966, no segundo álbum, da Capo, com o tema Que é Vida, um momento mais pop aqui encerrar a nossa floresta de hoje, e também de referir que o tema logo a seguir, 77, talvez seja um dos temas deste álbum que representa melhor o movimento protopunk ao qual os Love estiveram ligados. E para além dessa música, que de facto é um momento mais protopunk e que já passámos na floresta, e fica também a dica para lá em casa se quiserem picar a música dos Love, para além, claro, do Que é Vida, que vamos ouvir dentro de alguns instantes. Se não estou em erro, este disco da Capa é aquele álbum também, o segundo deles, em que o lado B é toda uma música. Exatamente, com o tema Revelations, se não estou em erro. Muito bem. Então fica então, Que é Vida, dos Love, em 1966, a fechar a floresta desta semana. Ana, muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana, Tiago. And words, is this communicating the sounds that I've heard? The growling voice then fading, and yes, my heart was beating, or was it just repeating? Nickels and dimes, you soon will have a dollar. Am I in your time? I see no need to swallow or catch a plane to travel. My mind's not made of gravel. It's dark there, they say, but that's just superstition. And in my last inspection, is this the right direction? A girl, she told me I was funny. She said, in your world, you needed lots of money and things to kill your brother, but death just starts another. Thank you.